no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora mixada e apresentada pelo DJ Marcandi. Pra você se pré-aquecendo pra balada, né? Sabadão, você vai pegando o espírito da coisa pra aí poder se divertir um pouco mais alongado, eu diria. Tá? Então a gente tem o dever de preparar você pra se divertir com saúde, com tranquilidade, preparadaço, né? Então é só você fazer uma redistribuição dos seus móveis na sala, né? Chegar aquele sofazinho pra cá, aquele outro móvelzinho pra lá, aumentar o volume e deixar o resto com o DJ Marcandi, ok? A gente vai começar o programa de hoje com chave de ouro, como sempre, né? Phil Collins, Another Day in Paradise. Curte aí. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. deserve this? What have I done to deserve this? What have I done to deserve this? What have I done to deserve this? From Rio de Janeiro to the world, DJ Marken. I'm gonna get

Master Blaster!